Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos ouvintes e telespectadores do programa Lux Esotérica. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso programa, que está levando para vocês aqui uma maravilhosa sequência de programas tratando das ciências e tradições ocultas, baseado essa nossa sequência de programas do livro de Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All Ages, A Sabedoria Oculta das Idades. Este maravilhoso livro está servindo de base aqui para os nossos estudos. E no dia de ontem, ouvintes, nós iniciamos aqui a nossa análise desta grande doutrina espiritual, a verdadeira disciplina do esoterismo ocidental, que é a Cabala, a doutrina secreta de Israel. Hoje nós iremos fazer o segundo programa a esse respeito. Ontem nós já passamos pela introdução desse tema, que é realmente muitíssimo vasto. Nós não temos a menor intenção de esgotá-lo, mas o que nós realmente gostaríamos de evidenciar nesse nosso estudo, ouvintes, é a tradição que retrocede a cerca de 3 mil anos atrás, quando os patriarcas do judaísmo, começando com Moisés, com Abraão e todos estes patriarcas que dedicaram a sua vida ao aperfeiçoamento e à elevação espiritual. Então eles compilaram ao longo de todo esse tempo, pois o judaísmo e a cabala não pararam no tempo, como muitos imaginam. Na verdade, essa tradição, ouvintes, continua se desenvolvendo, continua angariando ainda cada vez mais sabedoria. E o grande preceito cabalístico, que se estende a filosofias insuspeitas para aqueles que não fazem esse estudo, como a filosofia Rosa Cruz, como a própria alquimia, a maçonaria e o hermetismo, todos eles contêm preceitos que são advindos da Cabala. E então, o que nos importa, ouvintes, evidenciar para vocês é exatamente esta aliança que foi feita entre Deus e o homem, pois o homem, o ser humano, nada mais é do que a imagem microcósmica do ser divino que empreendeu esse nosso sistema solar onde nós vivemos. E os templos que foram erguidos em homenagem a essa divindade, na verdade, só servem para relembrar externamente uma realidade interna que está dentro de cada ser humano. Desde os primeiros templos da antiguidade, que se localizavam nas cavernas, com construções de rochas naturais, até o magnífico templo do rei Salomão, todas essas construções, na verdade, servem para fazer o homem relembrar, pois Salomão, que significa sabedoria, não esteve apenas com aquele sapientíssimo rei que viveu há centenas de anos atrás, mas está no coração de cada ser humano. Então, cada esforço que nós fazemos para relembrar esta aliança de Deus com o homem, nós estaremos realmente encontrando a luz esotérica, a luz oculta de que nós tanto falamos aqui. E a Cabala, ouvintes, ela é um meio para também rememorar. Ela é uma linguagem, é uma forma de expressar os preceitos divinos, expressando-a principalmente nas harmonias matemáticas e vibratórias dos nomes sagrados. Essa que é uma das chaves mais esotéricas, mais ocultas, porque infelizmente escapa aos nossos sentidos as maravilhosas harmonias que estão ressoando ao nosso redor. A música das esferas raramente é percebida não só pelos sentidos humanos, mas principalmente pela nossa mente. Pois tudo no universo é vibração, ouvintes, então tudo é som e, por assim dizer, tudo é música. A música, ela é uma revelação mais profunda do que a própria filosofia, pois a filosofia só existe na tinta e nos discursos dos filósofos e dos sábios, enquanto que a música só existe no momento em que ela é executada. E a harmonia do universo também só existe quando são vibradas as cordas das notas de sabedoria que fazem o universo acontecer. Então, ouvintes, ao tratar aqui hoje com o Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, um dos primeiros, se não o primeiro e mais importante livro da Cabala, que nós vamos trabalhar sobre eles, partes do seu texto, nós temos que relembrar exatamente algo que está muito sabiamente impresso no alfabeto hebraico, na sua forma primitiva. Essas 22 letras que são a base das vibrações que são trabalhadas dentro da Kabbalah. E todo o sistema de alfabeto, ele é, na verdade, uma expressão de harmonias interiores. Infelizmente, isso não nos é ensinado nas escolas, mas cada letra de qualquer alfabeto é, na verdade, a expressão de um pensamento divino. E quando nós chegamos ao alfabeto hebraico e na sua conformação primitiva, com suas 22 letras, na verdade, esses símbolos, eles expressam de uma maneira sonora, de uma maneira gráfica, 22 vibrações primordiais, que são algo diferente, se bem que guardam as suas correspondências com o nosso alfabeto latino. O alfabeto latino também tem o seu poder espiritual, mas ele se aplica de uma maneira diferente. Tanto o alfabeto hebraico quanto o alfabeto latino, esse que nós usamos para conformar as palavras pelas quais nós nos comunicamos, eles têm um poder chamado gemátrico, ou seja, um poder numerológico. Ao pronunciar o Aleph ou pronunciar a letra A, nós não estamos apenas fazendo o ar vibrar as nossas cordas vocais, ou nós não estamos apenas lançando tinta sobre o papel ou digitando alguma coisa na internet ou nos nossos computadores. Nós estamos invocando um poder, uma força, e a letra A, o Aleph também do alfabeto hebraico, ele guarda exatamente esse poder masculino, essa força que também nós encontramos na letra A, que na verdade é um V invertido com um traço no meio, e o próprio desenho evoca exatamente o poder masculino, o poder criativo. E é por isso que o Aleph e o A são as duas primeiras letras nesses alfabetos. Então, rapidamente, vamos falar aqui um pouquinho sobre o significado oculto, o poder esotérico dessas 22 letras, que combinadas perfazem então as palavras que compõem o Velho Testamento, e principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado o Pentateuco, pois aí está não só a letra morta, mas o espírito do poder, o espírito da mensagem que está naquelas palavras. Nenhuma daquelas letras pode ser tirada ou suprimida ou modificada sem alterar o poder oculto, o poder mágico, inclusive, que essas palavras têm, pois essas letras, esses signos destes alfabetos, eles foram criados por meio de uma profunda meditação. Nós jamais poderíamos tratá-los, né, como os profanos o fazem, como se fossem meros apetrechos, meras ferramentas para nosso uso. Cada uma das letras e as palavras que são formadas, na verdade, são um poder e, na verdade, um ser espiritual que se manifesta quando elas são pronunciadas. Então, o Aleph é o primeiro som que o ser humano articula e a primeira letra do alfabeto hebraico. E ela exprime a ideia da unidade e do princípio, designa a causa, a força, a atividade, o poder, a estabilidade e o homem como unidade coletiva. E já a segunda letra do alfabeto hebraico, a letra Bet, designa o interior e ativo, o poder plasmante, o germe, a paternidade ou também a maternidade, o criador, a habitação, o objeto central, e guarda uma semelhança com a nossa letra B. Mas a partir daí o alfabeto hebraico começa a ficar diferente do nosso alfabeto latino. Já a terceira letra, Gimel, é o sinal do organismo, a expressão de envolvimento material do corpo, seus órgãos e suas funções. Depois, Dalet, que denota a natureza divisível, a abundância, a divisão, a nutrição. Já o Ré é o símbolo do fôlego, o princípio vivificador, a vida absoluta e de toda ideia abstrata do ser. É, ao mesmo tempo, alma, espírito, e como sufixo designa o feminino, e às vezes também exprime a veneração. E depois nós vamos ver que os nomes de Deus quase sempre possuem essa letra Ré. E a próxima letra é hebraica, é o Vau. E esta letra é como um nó que liga, ou um ponto que separa o ser e o não ser. É o sinal convertível universal, que faz passar de uma natureza a outra. Pode ser vogal ou consoante. Como vogal, tem dois sons. É um O, que é sinal da luz espiritual, claridade e clareza, limpidez, brilho, e também um U, que é sinal do som que nos chega ao ouvido. O Vau é o símbolo do verbo, isto é, da palavra que vem de dentro, o verbo interior, da luz do intelecto, e gramaticalmente serve para verbalizar todas as raízes. Já a sétima das letras é do alfabeto hebraico, é Zain. Designa a tendência, o esforço dirigido a um fim determinado, a causa final, a refração luminosa, a indicação. Já a próxima, que é Heth, é sinal da existência elementar, rudimentar, protoplasmática. Exprime também o equilíbrio, ideia de calor, trabalho e ação moral e legislativa. Depois nós temos Teth, que indica a resistência e proteção. É o teto, o abrigo, o refúgio, a conservação, a renovação, os dois princípios, o bem e o mal. Depois, outra letra muito usada nas representações do nome de Deus, o Yod. Yod, quando vogal, simboliza a divindade e é o mais elevado dos sons vogais. É imagem da manifestação potencial, duração espiritual, eternidade e do poder ordenador. Tornando-se consoante, designa uma duração material. Depois, Kaf é o símbolo da assimilação, da afinidade, da coesão, a matriz cosmogônica, vida refletida e passageira, forma, molde, modelo ou objetos. Depois, Lamed exprime a ideia de extensão, elevação, ocupação, expansão, posse, instrução e desenvolvimento. Depois, nós temos Men. É o símbolo da maternidade, da fecundidade, da formação plástica das coisas, a ação exterior, a passividade, a liquidez, a própria água, a fluidez. Como letra final, indica coletividade, pluralidade. Tem muito a ver com a nossa letra M do nosso alfabeto latino. Depois, a 16ª, 14ª letra do alfabeto hebraico é Nun. Denota o ser produzido ou refletido, a existência individual e corporal. É o filho, o fruto, a geração. Como letra final, tem o sentido aumentativo, e dá à palavra hebraica toda a extensão individual de que a coisa exprimida é suscetível. E depois de Num vem Samek, que simboliza o movimento circular, a circunferência, a redondez, a renovação cíclica, o próprio universo. Tem muito a ver com a nossa letra S. Depois, Ain indica a ideia de matéria, as relações físicas, ruído, o vento, o vazio e também, ao mesmo tempo, o que é desarmônico, confuso, curvo, falso ou perverso. Depois, Fê, que representa a palavra, a boca, o pensamento, o ensino e também, assim, a beleza. Depois, Sad, simboliza o pensamento fixo em algum propósito, a vontade, a ordem, a sugestão, o movimento determinado para certo fim, o termo, o alvo, a solução de alguma coisa. Depois, Kupf, que é o símbolo da compreensão, a arma na mão do guerreiro, o golpe, a ferida, o dano, designa também a emissão da voz, da escrita, da própria letra e da lei. Depois, a 20ª palavra do alfabeto hebraico, Reish, representa a cabeça humana, a unidade psíquica do ser, a faculdade de sentir, querer e pensar, o movimento, a reflexão, a origem, a repetição. A penúltima das letras hebraicas é Shin, é a imagem do renovamento das coisas quanto a seu movimento, existência, duração relativa, transformação, vegetação e os reinos da natureza. É muito utilizado em emblemas que têm como fundo a sabedoria cabalística. E finalmente, a última das letras é o Tau, é o sinal dos sinais, simboliza a reciprocidade, a abundância, a resistência, a proteção e a perfeição. É verdadeiramente, ouvintes, um universo. Um universo que, juntamente com as combinações, com os números que estão associados com esse alfabeto, criam realmente uma sabedoria profunda, que foi o objetivo de Manly Palmer Howe quando ele colocou no seu livro The Secret Teachings of All Ages esse conhecimento. Pois vocês podem ver que a complexidade das letras hebraicas separadas, então vocês imaginem o poder que está impresso nas letras quando elas são conjugadas numa palavra. E aí está, ouvintes, uma das maiores sabedorias ocultas na Cabala, que é o uso desse poder profundo que brota da consciência, da mente humana, e é exatamente esse poder que o ser humano tem de vocalizar, de expressar os seus pensamentos em palavras, usando quer o alfabeto hebraico, quer o alfabeto grego, quer o sânscrito, quer o egípcio antigo, quer o nosso alfabeto moderno latino, nós manipulamos esses sons, ouvintes, para corporificar as ideias que existem no nosso plano mental. E assim, ouvintes, fica conferido ao ser humano exatamente a sua semelhança com a divindade, a semelhança do homem, da mulher com Deus, porque Deus criou este universo, esse sistema solar em que nós habitamos, por meio do poder do Verbo. Como bem disse aquele sábio que foi o discípulo bem amado de Jesus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo, a vibração, o pensamento, as palavras, e tudo isso, ouvintes, está dentro da mente humana, que é quem as origina, mas também está na nossa boca, está neste órgão extremamente esotérico que é a nossa língua, pelo qual nós podemos acertar muitas coisas e também podemos errar, pois só aquele que sabe usar a sua língua é que é realmente um homem sábio ou uma mulher sábia. E não é o caso, ouvintes, de arrancar a língua e ficar mudo, porque senão os mudos, que me perdoem aqueles que têm esse defeito de nascença ou por alguma disfunção ou por alguma doença, não é o mutismo que dá sabedoria, mas sim saber utilizar o poder criativo da palavra. Nós só temos, ouvintes e telespectadores, apenas dois orifícios criadores no nosso corpo, pois, na verdade, cada orifício do corpo humano é uma janela. Os demais orifícios são de recepção, são receptores, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, das nossas narinas, mas é com os orifícios sexuais que nós temos e com a nossa boca que nós, ouvintes, podemos gerar outras vidas e gerar vidas materiais físicas, ou podemos gerar palavras, vibrações que geram outros pensamentos ou outras fazem reproduzir em outras mentes aquilo que nós queremos dizer. Portanto, nós deveríamos saber fazer uso adequado desses poderes que estão impressos lunarmente no nosso corpo, pois o corpo é também um caminho direto da sabedoria. E no segundo bloco do nosso programa hoje, ouvintes, nós vamos falar sobre este maravilhoso texto que é base do lado mais oculto da Cabala, o Sefer Yetzirah. Então, vou chamar aquele nosso intervalinho, agradecendo muitíssimo aí a audiência daqueles que estão nos acompanhando aí ao vivo pela Ustream e que também estão nos acompanhando pelo áudio da Rádio Esotérica FM. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e aos nossos associados da Levir. Muito obrigado pelo patrocínio, pelo seu apoio. Estamos aguardando novos apoios, novos patrocínios daqueles que têm apreciado o nosso trabalho. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está continuando aqui os nossos estudos sobre a Cabala, a doutrina secreta de Israel, que tem encantado os esoteristas, os ocultistas, não só aqueles que se dizem cabalistas, mas todos, hermetistas, Rosa Cruzes, maçons e, por que não dizer, também os cristãos que se aprofundam no conhecimento sobre o lado mais profundo da origem da nossa tradição cristã. Porque, afinal de contas, Jesus, os seus apóstolos e todos aqueles que viveram aqueles momentos de intenso colóquio de sabedoria que ressoa até os dias de hoje, todos eles eram judeus, eram hebreus. E o judaísmo começou muito tempo antes de Jesus e continua até os dias de hoje com os seus princípios. Mas como nós dissemos no dia de ontem, ouvintes, na verdade, o grande princípio que está por trás de tudo isso é o lado esotérico da própria sabedoria oculta da Cabala, pois ela vem do alto, vem de Deus, e o ser humano pode acessá-la pelo fato de nós sermos o microcosmo, sermos um reflexo, uma imagem, obviamente em escala muito menor daquilo que está lá no alto. Então, desde os maçons, como nós citamos ontem o grande Albert Pike, quanto os Rosacruzes e os alquimistas têm bebido nessa fonte de conhecimentos que os hebreus chamam de a alma da lei, dos mandamentos divinos. E o que é importante, ouvinte, sempre ressaltar é que essa sabedoria está dentro de cada um de nós. Então, ao passar ao estudo desse conhecimento transcendental que é o Sefer Yetzirah, composto pelo rabino medieval Ben Jokai, que entrou na consciência divina e assim, ouvintes, começou a perceber exatamente como esse universo veio a existir. E como nós mencionamos no final do nosso primeiro bloco, esta frase realmente emblemática que nós ouvimos ser pronunciada em tantos e tantos e tantos rituais, quer sejam cristãos, quer católicos, quer protestantes, quer sejam maçônicos, rosacruzes e de diversas outras correntes, como o martinismo, como aqueles que cultuam os mistérios egípcios. No começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nele, como disse o apóstolo Paulo, nele nós nos movemos, nós vivemos e temos o nosso ser. Nós estamos dentro da consciência divina, e a nossa própria consciência é um alvéolo, é uma porção dessa consciência de Deus. E o livro da formação conta exatamente esse poderoso início do nosso sistema solar, que é apenas um ponto dessas miríades e miríades de estrelas que existem no universo. Mas quando nós olhamos para ela, como nós estamos vendo aqui nas imagens que nós estamos projetando, nós temos que saber, ouvintes, que ali, em cada uma dessas bilhões e bilhões de estrelas, cada uma delas é a expressão de um Deus para o seu sistema. É ali está verdadeiramente um Adão, ou Adão Kadmon, um homem cósmico, um homem que obteve sucesso na sua jornada espiritual e se expandiu até ganhar o seu lugar dentro da beleza do universo. Se expandiu até ajuntar nos seus corpos materiais mais e mais matéria e se encandesceu e se tornou uma estrela. Um ponto fixo e brilhante, na verdade, o gerador e regenerador para outros seres. Pois, se nós, seres humanos, estamos aqui, ouvintes, olhando com profunda admiração para essas estrelas, é porque nós somos parte delas. Este ferro que dá a cor vermelha do nosso sangue foi um dia formado dentro da grande fornalha de uma estrela que no passado se extinguiu, pois não existe, ouvintes, produção de novo ferro aqui no nosso planeta. O ferro que está aqui existe porque ele veio da matéria primordial pela qual foi formada o nosso sistema solar. Então, ouvintes, nós somos poeira das estrelas, mas não devemos nunca nos identificar com o pó da Terra, porque o pó, a Terra retornará, mas o Espírito também retornará à sua origem, que é cósmico e que é divino. Então, o primeiro capítulo do Sefer Yetzirah diz: Yah, o Senhor das hostes, o Elohim vivo, o Rei do Universo, onipotente, misericordioso e gracioso Deus, o Supremo, o morador das alturas, cuja habitação é a eternidade, que é sublime e mais santo, ele gravou seu nome e ordenou, ou seja, formou e criou o universo em 32 caminhos misteriosos da sabedoria, por meio dos três sefarim, ou seja, os números, as letras e os sons que estão nele mesmo. E assim, o primeiro aforisma, o primeiro versículo do Sefer Yetzirah reafirma o princípio de que Deus é a consciência do Verbo e que ele cria este universo por meio dos números, das letras e dos sons. E o segundo versículo nos diz: 10 sefirot, ou 10 propriedades do inefável um, e 22 letras são a base de todas as coisas. Destas 22 letras que nós estudamos no primeiro bloco do nosso programa, 3 são chamadas mães, 7 são duplas e 12 são simples. O terceiro versículo: os 10 números, ou seja, os 10 sefirot, provieram do nada, são análogos aos 10 dedos das mãos e aos 10 dedos dos pés. São 5 mais 5. No centro deles está a aliança com o único Deus. No mundo espiritual é a aliança da voz, o Verbo, e o mundo corpóreo se unem na circuncisão da carne. Ou seja, aquilo que é puramente imaterial se une ao que é puramente material por meio desse princípio que comunica a sabedoria, que é a vibração. Então há um poder que faz vencer o abismo infinito entre o espírito puro e a matéria pura. E o quarto versículo. 10 são os números, os sefirotes, que vêm do nada. 10, não 9. 10, não 11. Compreender esta grande sabedoria, entender esse conhecimento, é ser sábio. Investigar o mistério e refletir sobre ele. Examina todas as coisas por meio das 10 sefirot. Restaurar o verbo ao seu Criador e conduzir o Criador de volta ao seu trono novamente. Este que é o único formador, e ao lado dele não há nenhum outro. Seus atributos são 10 e sem limite. É, ouvintes, aquilo que nós já dissemos aqui em outras oportunidades. Os números, os 10 algarismos que nós utilizamos, na verdade representam os 10 sefirot, as 10 potências, as 10 ideias primordiais que geram tudo que é, tudo que existe. E são 10, não 9, nem 11. É assim que expressa o Sefer Yetzirah. E nós temos realmente que confiar nesse princípio, pois ele é trabalhado por muitas das tradições ocultas que trabalham também sobre estes ideais. E nos diz o quinto dos versículos. Os 10 inefáveis sefirotes têm 10 infinitudes, que são as seguintes: o infinito início e o infinito fim, o infinito bem e o infinito mal, a altura infinita e a profundidade infinita, o infinito leste e o infinito oeste, o infinito norte e o sul infinito. E acima de todos eles está o Senhor. O Senhor superlativamente uno, o Rei fiel. Ele governa sobre tudo de sua sagrada habitação pelas eras das eras. É a onipotência do Deus Criador, do Verbo que está por trás do nosso sol físico, que nós só podemos enxergar a sua luz física, mas por trás da sua luz, por trás do conforto do seu calor, está a infinita sabedoria, a verdadeira sabedoria divina. O sexto versículo do Sefer Yetzirah nos diz: a aparência das 10 esferas ou sefirotes que vem do nada é como um flash do relâmpago ou uma chama cintilante, e eles são sem início ou fim. O verbo de Deus está neles quando eles partem e está neles quando eles retornam. Correm por sua vontade como um turbilhão e prostram-se diante do seu trono. São, ouvintes, as 10 inteligências que presidem os 10 planetas esotéricos do nosso sistema solar, e são aqueles espíritos diante do trono que são os ministros imediatos da vontade divina. O sétimo versículo nos diz: os 10 sefirotes têm seu fim ligado ao seu início e seu início vinculado ao seu fim. Identicamente, a chama que está apegada ao carvão vivo, o Senhor é superlativamente uno e não há nenhum segundo. Ante ele, ninguém pode contar. E o oitavo versículo, no que se refere ao número das esferas da existência, que são os 10 sefirot, que vieram do nada, sela teus lábios e protege teu coração enquanto os considera. E se sua boca abre para enunciá-los e seu coração se transborda no sentido do pensamento, controla-os retornando ao silêncio. Assim está escrito: e os seres viventes vão e vêm, e sobre esta sabedoria foi formada a nossa aliança. O nono versículo. Estas são as 10 emanações do número, dos números que vêm do nada. Primeiro, o Espírito do Elohim vivente, abençoado e ainda mais abençoado seja o vivente Elohim das idades. Sua voz, seu Espírito, o seu Verbo são o Espírito Santo. E é essa palavra Elohim, ou o conjunto dos criadores, é a primeira palavra da primeira frase do primeiro livro do Pentateuco, o Gênesis bíblico. E Elohim, ouvintes, é a inteligência coletiva de Deus. São, na verdade, deuses, pois Elohim é uma palavra plural. Então, Elohim, ou a coletividade das inteligências, está acima de tudo. E Elohim produziu o ar do Espírito, e no ar ele se formou e estabeleceu 22 sons, que nós conhecemos como as letras. 3 delas são fundamentais, chamadas mães. 7 são duplas e 12 são simples ou únicas, mas o Espírito é o primeiro e acima de tudo. O terceiro princípio: a água primordial ele extraiu do ar. Ali formou 22 letras e estabeleceu-as da lama e da marga, tornando-as como uma borda, dispondo-as como uma parede e circundando-as como uma muralha. Ele derramou neve sobre elas e se tornaram a terra, e como nós lemos no livro de Jó, e disse: a neve seja tu a terra. O quarto princípio: o fogo, ou éter, ele obteve da água. Ele gravou e estabeleceu por ele, o éter, o trono da glória. Ele designou os serafim, os ofanim e as criaturas santas viventes, que nós podemos dizer que são os querubins, como seus anjos ministeriais. E com estes 3, essas 3 hostes arcangélicas, formou sua habitação. E como se lê nos Salmos: quem fez seus anjos espíritos, seus ministros chamas ardentes? Foi o próprio Deus. Mas vamos até o décimo princípio, para nós mostrarmos aqui uma certa correspondência numerológica. O quinto princípio: ele selecionou as 3 consoantes, o Iod, o Ré e o Val, entre as mais simples, um segredo pertencente às 3 mães, ou primeiros elementos, o ar, a água e o fogo. E ele selou-as com seu espírito e designou-as com um grande nome, e com estas selou o universo em 6 direções. E ele se voltou para cima, e com o que foi exposto, e selou a altura com o Iod, Re, Val. o sexto princípio. Ele se voltou para baixo e selou a profundidade. O sétimo. Ele se voltou para a frente e selou o leste. O oitavo. Ele se voltou para trás e selou o oeste. O nono. Ele se voltou para a direita e selou o sul. E o décimo. Ele se voltou para a esquerda e selou o norte. E por aí, segue, ouvintes, esta maravilhosa sabedoria do Sefer Yetzirah, que vai descrevendo exatamente como o verbo criador, que no texto bíblico simplesmente se diz no princípio Elohim, a coletividade das inteligências, criou o céu e a terra, mas a frase não explica como. É exatamente a Kabbalah que traz essa explicação, sem a qual nós estaríamos realmente perdidos dentro desse processo, pois nós não veríamos exatamente como se desdobrou numerologicamente todo esse processo. Então, nós sabemos pelo estudo da Kabbalah como então a Deus, o Verbo Criador, ergueu o seu universo baseado exatamente nas suas vibrações primordiais. E então nós vemos que há uma correspondência numerológica dentro dessas letras que foram mencionadas, dentro daquilo que é chamado o tetragramatron. Ou seja, se nós colocarmos as letras sagradas mais importantes do alfabeto hebraico, então nós vamos obter exatamente um resultado numerológico que vai então assignar o grande nome de Deus o valor numerológico de 72, que para os numerólogos se faz muito evidente esse número, pois obviamente a sua soma do 7 e do 2 é o 9, um número que só pode ser obtido pela soma de dois outros algarismos. Os numerólogos antigos jamais escreviam diretamente o número 9, pois o próprio desenho do 9 representa um arco ascendente, e a bolinha superior do número 9 é o retorno à casa de Deus. E assim, ouvintes, nós passamos os primeiros momentos da criação, quando nós tangimos aqui um pouco desse texto realmente transcendental que é o Sefer Yetzirah. E obviamente que há informações mais esotéricas, e a prática desse conhecimento, ele é obviamente todo um universo. A gematria que está por trás desse processo e que vai desdobrar o universo como nós o conhecemos é todo um processo matemático, numerológico, que está representado em todas as formas que estão ao nosso redor, as formas naturais. E quando o homem é feliz nas suas criações, ele também sabe reconhecer esta harmonia numerológica que a Kabbalah nos ensina. E Obviamente que esse é um domínio da aplicação prática dos princípios cabalísticos, e aquele que quiser se aprofundar deve ir buscar esse conhecimento do que há para praticar nessa ciência oculta da cabala. Nós podemos fazer a cabala ou a numerologia de um nome, e isto é muito importante, ouvintes. Todas as palavras que nós ouvimos diariamente, quer sejam palavras simples, quer sejam palavras benditas ou palavras malditas, em todos os seus sentidos, elas causam uma profunda impressão no nosso inconsciente. Se nós realmente amássemos a nossa saúde psíquica, nós escolheríamos muito mais conscientemente os sons e as palavras que nós ouvimos, pois todas as letras têm os poderes que nós mencionamos, ouvintes, e quando nós nos submetemos a qualquer discurso, quando nós ouvimos uma música, quando nós ouvimos um ruído, ou principalmente quando nós vemos outros homens, outras mulheres falarem, na verdade nós estamos abrindo a nossa alma para sermos transformados pelo poder da palavra que está por trás dessas vibrações. Nós teríamos que escolher muito melhor aquilo que nós ouvimos, que nós vemos, que nós apreciamos, pois tudo isso, ouvintes, causa um profundo impacto no nosso inconsciente e depois se desdobra para o nosso consciente. Não é à toa que os publicitários, os marqueteiros, os donos da mídia, eles jogam os seus produtos, os seus discursos, as suas ideologias, quer seja de uma maneira direta ou indireta, quer seja objetiva ou subjetiva, ou até subliminar, mas eles estão sempre tentando manipular a nossa consciência. E se nós queremos algo mais profundo, alguma coisa realmente real, ouvintes, nós deveríamos aprender a escolher profundamente aquilo que nós ouvimos, pois, como disse o patriarca Abraão, ele compreendeu estas grandes verdades do poder do verbo e meditou sobre elas e entendeu-as perfeitamente, que o Senhor do Universo, o Tetragrammaton, apareceu a ele, chamou-o de amigo, beijou-o sobre a sua cabeça e fez com ele uma aliança. E, em primeiro lugar, a aliança foi com os dedos da sua mão, e a aliança com a sua língua, com o seu lado espiritual. E fechou a esta aliança entre Abraão e Deus, dizendo: ante tu, Abraão, ligue-se o espírito das 22 letras, ou o poder da Torá, e por sua língua, e que é o referencial de Deus, ele revelará os seus segredos. Deus permitiu a Abraão que essas letras fossem então imersas na água, e ele queimou-as no fogo, imprimiu-as sobre os ventos, distribuiu-as entre os 7 planetas e deu-lhes aos 12 signos zodiacais. E aqui, ouvintes, estamos nós estudando todo esse processo. Se nós, ouvintes, fôssemos realmente já seres despertos, nós poderíamos, na nossa meditação, na nossa prece, ir fundo também na nossa mente e reconhecer quais são os poderes que estão nos afetando, quais são as letras, quais são os poderes que são mais importantes para nós. E é isso que nós desejamos, ouvintes, que cada um siga o seu caminho, pois a prática da arte da Cabala, assim como outras ciências ocultas, é uma arte longa, exige dedicação, exige realmente um aperfeiçoamento. E hoje nós vamos terminando por aqui, mas ainda há outros aspectos da Cabala que nós vamos aprofundar, ainda mais dois programas sobre temas cabalísticos. Mas hoje é isso que nós queremos oferecer para vocês, ouvintes. Espero que tenha sido útil, mais como inspiração do que propriamente como formação. Nós estamos trazendo aqui apenas um pequeno presente, um mimo para que a consciência de vocês vá buscar realmente o verdadeiro tesouro que está aí dentro de vocês. Convido a todos para a nossa última vibração, ouvintes, tradicional. Vamos uma vez mais fechar os nossos olhos, buscando a conexão com o nosso ser interno, sentindo o batimento cardíaco e com o poder da nossa mente, visualizando aquela luz inefável que brilha no centro dos nossos corações, a luz esotérica, a luz oculta que brilha eternamente no coração de Deus e que emana até o coração de cada ser humano. Que essa luz irradie no nosso coração, purifique dentro e fora o nosso corpo e ilumine o caminho da perfeição, da evolução que nós desejamos seguir. Aproveitemos esse momento para compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa luz brilhe cada vez mais, quanto mais nós a invoquemos, e a cada vez que o nosso programa vai ao ar, é mais uma oportunidade para fazer brilhar a chama espiritual, a chama eterna dentro dos nossos corações. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês, nos despedimos aqui desejando uma boa noite, um bom descanso para todos. Não percam a próxima edição do nosso programa. Fiquem agora com as músicas da nova era, da world music, todos os estilos da boa música presentes aqui na programação da Rádio Esotérica FM. Muito obrigado também a você que está nos acompanhando ao vivo e a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas gravações que estão à disposição de vocês no nosso canal do YouTube e também na página da loja Esotérica Virtual. A todos os ouvintes, envio aqui o virtual, mas é fraternal, caloroso, um profundo cumprimento no coração de todos vocês, ouvintes. Até a próxima edição do programa Luxo Esotérico.